push and start? Yeah, ready. Niner 1-1, you're clear for push and start on 10-11. Call me ready for taxi, sir. Obrigado, senhor. Seu número 2, aguarde para o push, 1161. Chama o centro Recife, frequência 126 decimal 0, alterne 135 decimal 3. 260 Recife 13, bom 8-1-1, bom dia. Após a saída do aerolíneo atrás, autorizado para o Tibete. Taxi 1161 após a passagem do. A correção. Do Aerolíneas Argentinas da cola. Obrigado. 3601 está pronto para pós-peccionamento, portão 05. 3601 na guarda aproximadamente 3 minutos para puxar. Pode dar. Alura, Argentina 1911, ready to taxi. Argentina 1911, clear taxi via main apron in India to holding point for 810, turn H1016. Call me ready to departure at holding point for 810, Argentina 1911. Apron, India, holding point 910, Argentina 1911. Hello, Argentina 1911, request. Approved by main apron in India, sir. Apron India and after India, Charlie or Bravo? India, you're gonna call me ready at the holding point 2810. The holding point is before Charlie or Bravo, sir. Call me at holding point when you're ready. Okay, I got you on holding point. Meia-zero-um, em coordenação com a equipe de solo, após a passagem do Aerolíneas Argentinas à cauda, agora através do portão 07, o senhor tem livre pushback acionamento, chamei para um true taxi, está em 3601. Chamará 3601. Para o tanque, 149 a bordo, 4 horas e 20 de autonomia alternativa a Galeão. Cielo, Gol 161, o táxi aprovado até através do portão 612, que é legal no 06. Chame-me através do 612 para prosseguir com o táxi, Gol 161. 316, o ajuste vai reportar através da 612, Gol 161. Ground Argentina 1911, holding point runway 16. Argentina 1911, you're clear to line up and take off whichever taxiway you fancy. Charlie or Bravo, clear to line up and take off runway 10. Wind is 190 degrees, 12 knots. Clear to line up and take off runway 10, now 1911. Pesa 612, eu vou 1161. 1161, observe a base da TAM efetuando pushback no portão 05. Assim que o mesmo entrar totalmente no parte 3, com segurança, táxi aprovado até o ponto de espera pistão 0 via Índia, que é legal no 096. Chame e pronto para decolar de ponto de espera pistão 0, gol 1161. Observando o Airbus, consegue via Índia, vai chamar ponto de espera 0, gol 1161. Roger. Autorizado a linha e manter na pista no zero. Agora e manter a pista no zero, não, meu. Continue 9911 airborne at 37, contact the nose of the departure controller at 120.8, sir. Have a good flight. 37, departure controller 120.8, United Argentina, 9911. Torre Salvador, bom dia, TAN 3399, informação Bravo. 3399, bom dia, informação Bravo, confere, Guarulhos, eu tenho 340 já aprovado. Prepare por gentileza a saída Sanvo 1, transição Motiva, aguardando cópia, tá 3399. Gente, tá aguardando, tá comprando a minha saída. Saída Sanvo 1, transição Motiva, Sierra Alfa, November, Victor, Oscar 1, transição Motiva, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Victor, Alfa. Perfeito, obrigado. São João no Monte, com a graça. Uno 61, vento de 180 graus com 10 nós, Querengal no 0 no meio, autorizado a decolar pista 10, voo 1161. Autorizado a decolar pista 10, voo 1161, até em cena. Passando o táxi 3601 com 133, 3 horas e 40, alternado Evelion. Criado TAN 3601, táxi aprovado via Pátio e Índia até o ponto de espera pista no 0, Querengal no 0 no meio. Chame pronto para o decolar de ponto de espera pista no 0, TAN 3601. Tomarata. No 161, decolado aos 40, chame agora o controle Salvador na frequência 120.8, bom voo. Salvador 208, bom dia, voo no 161. Comandante Salvador, voo no 161, passa 2.200 na... Salvo 1, transição... contato radar, suba para nível de voo 360 via saída Sanguno. 360 via Sanguno, 161. Bola 360. Argentina 19911 request. Go ahead. Argentina 19911, go ahead. We request flight level 380 on route. Argentina 19911, roger. Flight level 380, Argentina 19911. Argentina 19911, climb and maintain flight level 380, call repeater center, frequency 128.35, is on level 125.1. Sam, maintain flight level 380 and contact 128.35, 125.1, Argentina 19911. Solo Salvador, Oceano Alfa, Vito Papá. Alfa Vitor Papá, prossiga. Alfa Vitor Papá, para reboque da posição 2 Romeu, para a posição 5 do pátio principal. Bem, Alfa Vitor Papá, autorizado início do reboque no pátio 3, chame para ingresso no pátio principal, Papá. Alfa Vitor Papá, ciente, dando reboque, reportando para ingresso no pátio principal. 360. 360, salve dia, 360. Plano 3399, pronto cópia? Pronto cópia, 3399. Autorizado Guarulhos, nível 340, decola pistona 0, curva direita, saída Sanvo 1, Leda, transição Motiva, via Apesuro 10, Taubaté. Controle Salvador, opera 120.8, aciona 55196, transponder. Guarulhos, 340. Conforme o plano, decola da 10, curva direita, São Voleto Motiva, 1208-5596. São 3399. Sanvo 1, transição Motiva, estimando plano que estiver funcionamento, tanto 3399. Sanvo 1, Motiva, 3399. Bahia Oceanário 6079, ciente da informação para a autorização São Paulo com Goiás, opção 03, por favor. Oceanário 6079, aguarde qual foi, gentileza. Chame o centro Recife, frequência 128.35, ao TR 125.1. Chame o centro 3601. Chame 6079, pronto, cópia. Pronto, cópia 6079. 30, Congonhas, nível 360, decola pistão no zero, curva direita, saída Sango 1, Serra Alfa, Novembro, Vitor, Oscar 1, Leda, transição Motiva, via Upzulu no zero, prossegue conforme rota do plano de voo. Controle Salvador opera 120, decimal 8, aciona 5522, transponder. 6, autorizado de colão 10, primeira curva direita, São Bono, Leda, Ponte, Vassão, Perdo, Lobo, 0, Porto, conforme a rota. 308, 552, 6079. Senhora 6079, protegimento está correto, um plano que estiver aqui, senhora 6079. Solo Salvador, Oceania, Fugito Papá, aguardando direção para ingresso do pátio principal. Fugito Papá autorizado, ingresso do pátio principal, reporte Altair na posição 05. Positivo, Alfa Vito Papá, seguindo para a posição 05, reporte um TR. Posição do Alfa Papai, encerrado reboque, ponte 05, grato, bom dia. Gente, bom descanso. Salvador, bom dia, voo 7490, informação Bravo. Voo 7490, aciona identificação. Voo indo para o Agitap para interceptar a chegada a Bombé de Uno. Desça para 4.000 pés. O ajuste no 096. No 096, descendo 4.000, voo Agitap, Salvador, bom dia, eu vou por Leonardo 61 para a própria Galeão, formação Bravo. Nove 61, preparação voo 1, Leda, transição Tóquilo, aguardando cópia. Aguardando, valeu. Plantas 3399 para o pushback acionamento no 02. Plantas 399 autorizado, pushback acionamento em plantas para o táxi. Autorizado, plantas 3399. Gol 1961, pronto, cópia. Pronto, tá cópia. Autorizado Galeão, nível 360, decola pista 10. Curva à direita, saída Sango 1, Leda, transição Tóquilo, via UPSVU 44, seguro, UPA November 857, Monso. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, aciona 5524, transponder. Autorizado Galeão, nível 360, decola 10, curva à direita, Sango 1, Leda, Tóquilo, UPSVU 44, seguro, UPA November 8. 7 volts, controle 208, assinando 24, gol no 961. Gol no 961, o cotejamento está correto, são prontos para o direcionamento. Vai chamar. 961 na posição 1-3, puxe back acionamento. Gol 961, autoridade, estão prontos para o táxi. Autoridade, estão prontos, 961. 7490, desça para 2000 pés, o ajuste no 016, autorizado, afinal ele é ser fru e repostabilizado. 2016, autorizado esse veículo, 7490. Muito bom dia, Gol 1229, já tem que dar charge autorização com Goiânia. Gol 1229, autorizado com Goiânia, nível 360, decola pista 1-0, curva direita, saída, Tango 1, Leda, transição Motiva, via Apesolo 1-0. De base, a pessoa no meia, pausa e prossegue conforme rota do plano de voo. Controle Salvador opera. 120, décimo 8, aciona 5525 transponder. Autorizado 360 para Congonhas, e a rota do plano, decolador no 0, primeira curva à direita é San Volê da Motiva. Presulou no 0, Pubave, presulou no meia, pausa após direto. Controle opera em 1208, aciona 5525 transponder, gol no 229. Saída Sango 1, transição Motiva, chama pronto para o estiver funcionamento, Gol 1229. Foi cotejado, 1229. 73399 para o táxi, 163 a bordo, 4 horas e 15, alterna com o fim. 73399, prossegue via Índia, ponto 010, retorno pronto, ajuste no 06. Prossegue via Índia, no 06, 73399. Para o pushback acionamento, Xenéa 6079, portão 3. Xenéa 079, aguarde. Aguardando. Pronto, 3399, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, o vento, 1-8-0, grau 08-9. Alinha, decola, pista 1-0, 3399. O voo 961 para o táxi, POB de 082, autonomia de 3 horas e 30, alterna com fim. Gol 961, autorizado o táxi via parte 1, táxi Índia, confere no 0, reporte pronto, ajuste no 06. Táxi Índia, ponte espera, chama pronto, 961. Para pushback. Gente, aguarde, por gentileza. Aguardando. Não, 3399. Recorda 09, time controle Salvador, 120, décima 8. 208, bom dia, obrigado. Salvador, Oceané 6251, autorização Guarulhos. Leão 7490, complete final LS Actuation, minha torre, frequência 118, decimal 95. Isso, 295, 7490, obrigado, uma boa noite. Pronto para o táxi. Isso, cruzando para o táxi, 6079. Boa, 961, mantém quanto espera, pistando 0. Agora sim. Salvador, bom dia, voo 7490, estabilizado. Voo 7490, ajuste no 0 no 6, autorizado pouso, pistão no 0, o vento no 80 graus, 09 nós. No 0 no 6, está autorizado pouso, voo 7490. Chanel 6251, pronto cota? Pronto cota. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola pistão 0, curva direita, saída Sanvo 1, Leda, transição motiva, via Apozulo no 0, Taubaté. Controle Salvador opera 120, décima 8, transponda 5531. Autorizado Salvador Guarulhos, nível 360, decola da 10, curva direita após, na Sanvo 1, Leda Motiva, após Apozulo 10, Taubaté. 208 ao controle, 5531 no transponder, Oceané 6251. Oceané 6251, no protegimento correto, pronto para o diverso acionamento. Ali mantém cabeceira no zero. Ali mantém, 961. Oceané 6079, autorizado o táxi via Índia, reporte pronto, ponto espera no zero, o ajuste no zero no meia. Ok, via Índia, ponto espera, e a informa pronto, 1-0 no meia, 6079. Voo 7490, Salões 13, prossegue Alfa Juliette, posição 11, parte 1. Livre táxi Juliette para o 11, gol 7490. Voo 1961, autorizado a decolagem, pista no zero, o vento no 80 graus, 099. Deve decolar 090, 961. Zona 961, decolada zona 5, chama controle Salvador, 120, decimal 8. 208. Controle Salvador, voo 1961. Voo 1961, no contato radar, via saída Salvador 1, suba para nível de voo 360. 360, 961. Chené 6079, autorizado ali em Monte, cabeceiro 10. Chené Monte, 10, 3399, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. Autorizado, se tiver funcionamento, chama para o lançar o táxi. Autorizado, posicionamento no 229. O Chené 6079, autorizado a decolagem, pista no zero, o vento no 80 graus, 1-1 nós. Decolagem Salvador, muito bom dia, Azul Alfa X-Ray Golf. Prossiga, Alfa X-Ray Golf. Solicito um reboque do pátio 3, posição 3 Romeu para o pátio principal, posição 03. Gente, aguarde, Alfa X-Ray Golf. Gente, Alfa X-Ray Golf, Paraguai. Chalé 6079, decolada do noite, no controle Salvador, 120, 8. 308, grato, muito boa, 60. 079. Oxanã 6079, bom dia, contato radar, via saída Salvo 1, suba para nível de voo 360. Salvo 1, 360, Oxanã 1961, chame o centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. 2235, 251, agora. Uno 229 para o táxi, altura minha de 4 horas e 20, o Galeão 147 a bordo. Uno 229, autorizado táxi, abate Uno, táxi Índia, ponto para o no 0, reporte pronto, ajuste altímetro no 0, no 6. Pátio Índia, ponto espera do no 0, ajustado no 0, no 6, Uno 229. Alfa Eco e Golf autorizado no reboque, reporte para ingresso 71. Azul Alfa Eco e Golf ciente para início do reboque, reportar ingresso 71. Adora, Janeiro 6251, portão é o 4 para o pushback acionamento. Programa 251, quando é que o indivíduo salva, após o Boeing da Gol passar a retaguarda, autorizado, chamando para o autoridade. Gente, após o Boeing passar a retaguarda, está livre para o pushback de salvamento, chama a taxa, né, 6251. Já está autorizado, chama o taxa, puxa, né, 6251. Autorizado presente, 6251. Posso esperar para o outro, 229. 229 da Gol, autorizado alinhar e decolar, pressão no zero, vento, 170 graus, 089. Alinha e decola no zero, Gol, 229. O Xanay 6079, chama o Centro Recife, frequência 128, decimal 35, Alterne 125, decimal 1. 12835, Alterne 251, o Xanay 63, posição 6079, grato, muito boa.